Quanto tempo seria necessário para mudar a raça humana? Quanto tempo levaria para tirá-la da lama na qual ela anda? Ainda que mais 2000 anos se passassem, mesmo assim corrompida estaria toda a humanidade. Mas haverá separação do bem e do mal, e os salvos reinarão com Cristo antes do juízo final. O milênio será o período para a preparação da humanidade. Será a chance para nós sermos quem deveríamos ter sido de verdade, antes de nós termos sido expulsos do paraíso. Aprenderemos como deveríamos ter sido com o próprio Cristo. Rei. Lady Bark. Rei, 2000 anos após a sua vinda. Vejo o que acontece com nossa vida, nada otimista. A humanidade se matando pelo poder, buscando dinheiro, glória, fama, e não quer ver o que está acontecendo à própria volta. Ricos que matam pobres e os pobres que se revoltam. E nessas horas tudo foge do controle. Quem era manso então muda e passa a assinar um 12, um 55 ou um 57. São vários artigos enquanto ainda são pivete. Do outro lado, moleque rico já nasce noiado. Põe êxtase em rave, garante o embalo da noite que vai até o amanhecer. Overdoses, convulsões, ele vai morrer. A guerra é travada por quem nunca vai lutar. Vietnã, apartheid, Iraque, Irã e Bagdá. Homossexualismo, o vírus da AIDS, DST, prostituição, nada disso é novidade. Com o avanço da internet vem a pedofilia. Poses e fotos eróticas de criancinhas, bombas nucleares, poluição nos ares. É por isso que dizem que aqui já é o Ardes. Regimes militares que arrastam multidões sem saber quais são as causas e as reais razões. Televisão pra vida é uma destruidora. Não importa mais qual é o país e nem a emissora. A fome africana, a seca do Nordeste são problemas que sequer o homem nunca interfere. Músicas sensuais, pornografia em danças que prostitui a todos, adultos e crianças. Este é o fim dos tempos, apocalipse é agora. O homem se destrói, Jesus, enquanto tu não voltas. O mundo abre as portas pra Satanás reinar. Muitos te rejeitam, não querem te aceitar. Neste país que é católico e se diz que ama Deus, a maioria que é crente ou já virou ateu. A guerra por discípulos está bem acirrada. Teu nome não se prega, somente o nome de placa. Disputas por fiéis, só querem quantidade. E não se incomoda se não é dita a tua verdade. A prosperidade domina os dicionários. Assaltam os irmãos e se dizem emissários de Deus. Aqui na terra são filhos da nova era. Se dizem ser cristãos, mas não vão nas favelas, onde a idolatria dominou o dicionário. Os inimigos pintam e bordam com os escravos do diabo. Ei, veja o ser humano. Enquanto o Senhor não volta, ele está se matando. Ei, veja o ser humano. É Babilônia, Sodoma, Gomorra e Babel, tudo se misturando. São guerras por várias partes e por vários motivos, mas é sempre o poder o último objetivo. Escravizar os outros, essa é a grande meta. O capitalismo e o chip, então prospera. A crise mundial é a peste negra, a febre amarela são religiões e seitas. O mundo que festeja a festa da carne, o carnaval, o bacanal. Assim é grande a mortandade em nossas rodovias e nas vias aéreas. Apagão total na ponte aérea. As trevas já dominaram este lugar. Meu Deus, pelo amor, quando o exo vai acabar? No meio do mar, o homem encontrou petróleo. Como isso está Marroco, tu garante o monopólio. O óleo negro que suja nossa água como sangue. Morre, cai, volta, caranguejos, peixes e sirinos. Mangue o bug do milênio, o mundo não abalou tanto quanto Barack Obama, o presidente da minha cor. Hã? Cê é louco, preconceito não é comigo. Mas eu tô achando que esse neguinho é o anticristo. Vai vendo, e é porque somos uma só raça, divididas em cores, classes sociais e castas farsas são ditas, mas ninguém quer ver. Te iludem com promessas enganosas na TV. Então, assim eu vou seguindo e pela fé o nego passa. Deixe torrão fértil, virando tormenta trágica. Já volta água na África e na Ásia. E aqui ricos e pobres desperdiçam toda a água. É osso véio e o pulmão do mundo incendiado. E quem faz isso, ó, nem aí pros estragos. Agora me responda o que vou te perguntar. Seja lá quem for, é pra quem quer me escutar. Quando este mundo acabar, pra onde nós iremos? Será que depois deste outro nós receberemos? Pense na resposta, faça aposta no teu jogo. Teu filho quebrando um brinquedo e cê comprando outro. Não é assim não, vai vendo vacilão. Por isso que existe o plano pra salvação. Porque a destruição de supetão então virá. O anjo Alarão já começa a fumaça, aguardando o tenebroso dia, choros, ranger de dentes, por agonia. Minha vida, Senhor, eu não arriscarei. Crônicas 2008, assina embaixo, David Barclay.